Amigos da Jornada Interativa, meu querido gigante da Serra, Rafael Seabra e demais companheiros da mesa, eu gostei do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil no que tange ao cruzamento que as equipes do Rio de Janeiro que ainda persistem na competição. Gostei porque o Fluminense vai jogar contra o Paysandu, que é uma boa equipe, mas uma equipe da Série B. E o Fluminense é um dos líderes e uma boa equipe da Série A. Logo, o Fluminense entra no confronto como favorito e acho que foi bom para o Fluminense esse confronto, apesar da longa viagem que terá que ser feita até Belém do Pará. Para o Flamengo e para o Vasco, achei o clássico muito bom. Não só financeiramente, não só porque vai agitar a cidade num mata-mata entre dois grandes rivais, mas também pelo fato de que para o Flamengo é um cruzamento contra uma equipe que no momento não está bem. Ou seja, apesar de ser um clássico, o Flamengo olha e diz: olha, peguei um jogo que a minha equipe, não camisa, mas equipe, é superior. E para o Vasco, é uma oportunidade, quem sabe, da volta da virada por cima. Eliminar um grande rival como o Flamengo, pegar a moral e daí engrenar tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o confronto vai permitir que ambos possam sonhar longe e sonhar grande, tanto na Copa do Brasil quanto na sequência da temporada de 2015. Era isso, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro na Jornada Interativa.